Atenção. Atenção na palavra profética. Atenção na mensagem poética. Atenção na voz que te fala. Atenção. Não fica brincando, um dia a justiça vem. Saiba que os olhos do Senhor te veem. Bem-aventurados todos os que creem. Atenção no que diz o profeta das ruas, no que diz respeito ao bem-estar da minha vida e da sua. Atenção na voz do que clama na favela. Deus te ama, ama e quer te dar uma vida bela. Mas não, como das novelas, luxúrio, uísque, adultério, motel, jantar, a luz e velas, banhos de uísque, mel. Somos concidadãos dos céus, é dele que nos fartaremos da abundância da mesa do Altíssimo. Comeremos e nos saciaremos da gordura que esbanja. Quem gostou, demorou, isto é só uma canja. Quem manja, manja, quem não manja, balança a cabeça e despeiteia a franja. O vento não derruba nossa casa, por mais que a madeira arranja. Firme tamo na rocha, o inimigo debocha. Joga água, mas não consegue apagar a tocha. E incendeia, incendeia, incinera. É por ti, Senhor, que a minha alma espera. Vai pensando que tá tudo tão bem. Não fica brincando, um dia a justiça vem. Saiba que os olhos do Senhor te veem. Vem, aventurados todos os que creem. Vai pensando. Não fica brincando, um dia a justiça vem. Saiba que os olhos do Senhor te veem. Vem, aventurados todos os que creem. Adama, irmão, mais uma vez. Graças a Deus e o bem que Ele nos fez. Apresentando a vocês o melhor conteúdo. Pesado, mas que glorifica Deus em tudo. Amo o bumbo, amo a caixa, amo o chimbal, amo o verso que faz os loucos passar mal. Amo a vida, amo a paz, amo a luz, amo o louco proceder dos que a Jesus fazem jus. Amo as mãos que na cruz foram pregadas pra que as minhas mãos pudessem ser lavadas. Amo a palavra sagrada que sare e cura, restaure, dá que muitas vezes ela pareça dura. O caminho é estreito, tem neguinho que não entra, alguns não encontram. Tem neguinho que não tenta, mas pra quem acreditou, demorou, a hora é essa. Das ruas aos céus, Joe, com muita pressa. Vai pensando que tá tudo tão bem. Não fica brincando, um dia a justiça vem. Saiba que os olhos do Senhor te veem. Vem, aventurados todos os que creem. Vai pensando que tá tudo tão bem. Não fica brincando, um dia a justiça vem. Saiba que os olhos do Senhor te veem. Vem, aventurados todos os que creem. O tempo tic-tac não cessa, não espera. Nessa selva de pedra, o tempo é o predador, o tempo é a fera. Com seu rugido imponente, tenta amedrontar. Botando banca com sua presa, tenta devorar. Aqueles que sem Cristo estão perdidos, inofensivos. Tipo uma ação rápida, tipo um bote preciso. Como o encanto da cobra, assim ele engosa. Os mano que fumam dois pra ficar à moda. E ser amigo do mundão, de Deus é inimigo. O sistema é do maldito, você sabe disso. Dê um break no back, Deus é contigo. Para te livrar do vício e te fazer ter mais compromisso. Vença o tempo, ouça a voz de Deus. Enquanto é tempo, esse é o dia, Joe. Esse é o momento, escute a voz do que clama na favela. Com Jesus no coração, a vida fica mais bela. Demorou. Vai pensando que tá tudo tão bem. Não fica brincando, um dia a justiça vem. Saiba que os olhos do Senhor te veem. Vem, aventurados todos os que creem. Vai pensando que tá tudo tão bem. Não fica brincando, um dia a justiça vem. Saiba que os olhos do Senhor te veem. Vem, aventurados todos os que creem. Das ruas aos céus, né? Nossa trajetória de vitória em vitória, de glória em glória. Fato, DJ Lê. Tamo aí, irmão. Deus é mais, demorou.